Vamos chamar agora mais uma candidata ao trono das bailarinas pernetas, que é a senhorita Carolina... Não, Cerolina. Cerolina Nágua da Silva. A senhorita Cerolina está? Se não tiver, diga logo, que é pra gente não perder tempo. Oi, tá? Eu tô aqui. Ah, sabe. Sou eu, batatinha. Mas escuta, a senhora é que é senhorita? Completamente. Tá bem, mas o que houve que a senhora chegou atrasada hoje? Ah, é que eu tive que comprar uma campainha de alarme contra ladrão. Sei. E me atrasei um pouco. Campainha de alarme? Mas a senhora outro dia já não tinha comprado uma? Já, mas ladrão roubaram ela. Ah! É. Tá bem. É, meu marido ficou danado, mandou comprar outra. Sei. O senhor sabe, ele é um homem muito violento. Seu marido é violento, é? Imagina o senhor que uma vez ele andou mais de 10 léguas a pé só para dar uma surra num sujeito que me chamou de pata-choca. Bem feito. Mas andou 10 léguas a pé? É, andou. E voltou a pé também? Não, voltou de padiola nesse tempo. Apanhou duas surras, sabe? Mas duas? É. Duas surras? Duas surras. Uma que o homem deu e a outra que eu dei para ele não se meter a peitudo. Bem, mas a conversa está muito boa, mas vamos ao que interessa. O que a senhora vai cantar? Eu vou ver se canto um mangotango. Vai cantar orangotango? Não, meu, é mangotango, essa música moderna intitulada Ui Ui Ui. Como é o nome da música? Ui Ui Ui. Bonito título, esse, né? Esse é o título em francês. Bonito título. É. Um pouco estúpido, não é? Mas, é meio estúpido. Todo caso, há piores, né? Pois é. Pode começar. Qual é o tão, hein? O tão? O tão é assim. Tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. É esse, né? É, completamente. É tão, tão, tão, tão. Bom, então ataca mais. Vamos ver se acerta. Vamos, meu filho. Coragem. É por se ter peito para acompanhar essa música. É Mi maior. Hoje tá. Você sabe qual é o ritmo? Minha senhora, faz favor de andar logo porque. Pode, tempo, né? Ruge. Tá bem. Os passarinhos. Quem é que ruge, meu filho? O tempo! Eu pensei que fosse o leão. Leão também, minha senhora. Também, né? Também. Isso é anúncio de batom, meu filho? É. Ruge é de batom. Os passarinhos. Já não quer saber mais nada? Não, obrigado. Então pode começar, sim? Os passarinhos. Se quiser, eu digo depois. Se a senhora pergunta qualquer coisa, eu tô aqui pra isso. Enquanto o senhor vai me chatear muito tempo. Ah, eu é que tô, né? Não, pode contar, né, meu filho? Pode. Tá bom. A senhora pode começar quando quiser. Os passarinhos cantando. Ai, ai, ai. Já tá se sentindo mal, mano? Não, meu filho, isso é da música. Tá bem. Às vezes vão avoando. Ai, ai, ai. Agora é da letra. É da letra, tá bem. Os passarinhos voando. Ai, ai, ai. É da música, senhorita? Não, foi um dia do alfinete que estava me espetando aqui atrás. No cós da saia. Espetando aonde? Aqui atrás, no cós da saia. Ainda bem, hein? Pronto, vamos adiante. Ih, mas espeta e... Bom, agora a senhora pode sentar. Já vai sentar um pouco? Não, meu espera, filho. Vai esperar o seu prêmio? Não, espera então. Não posso sentar por causa do alfinete. Ainda existe gente delicada nesse mundo, sabe? Bom, mas... Ainda agora, quando eu vinha pra cá, eu tomei um ânimo cheio de gente. Sim. Não tinha um lugar pra eu sentar. É, né? Eu vinha de cócora no chão. Sim. Aí eu fiquei em pé, né? Dali a pouco, um senhor português levantou-se delicadamente e disse assim pra mim, pode sentar, minha senhora. Foi, É. Esses marmanjos só dão lugar pra moças bonitas. Agora, quando aparece um bucho como a senhora, ninguém se mexe.